Un home in vinha pela estrada tocando seu tambor tararatatá. Um outro acompanhava tocando violão tiririm tindom. Tararatatatatá tiririm din din din dom. Tararatatatatá tiririm din din din dom. No caminho encontraram um outro tocando uma corneta pororopopó. Com ele vinha um companheiro tocando acordeão nhec nhec nhec nhec. Tararatatatatá tiririm din din din dom. Pororopopopopó nhec nhec nhec nhec nhec nhec. A bandinha foi marchando chamando a criançada para marchar. A criançada foi cantando, a cidade inteira foi cantar. Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! Bonito, bonito! Um homem vinha pela estrada tocando seu tambor tararatatá. Um outro acompanhava tocando violão tiririm tindom. Tararatatatatá tiririm din din din dom. Tararatatatatá tiririm din din din dom. No caminho encontraram um outro tocando uma corneta pororopopó. Com ele vinha um companheiro tocando acordeão nhec nhec nhec nhec. Tararatatatatá tiririm din din din dom. Pororopopopopó nhec nhec nhec nhec nhec nhec. A bandinha foi marchando chamando a criançada para marchar. A criançada foi cantando, a cidade inteira foi cantar. Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva!